97 Vera no solo aos 2-0. Libere a pista direita, taxiway Eco, após Alfa, Juliette, posição 06 do Pátio 1. Direita na Eco, Alfa, Juliette, para a posição 06, voo no 970. Chané 6224, Torre Salvador. Seria nossa autorização, informação Bravo e copia para Aracaju. 6224, autorizado para Aracaju, nível 190, via Golfo 677. Saída Conde, curva esquerda, controle 120.8, transponder 5503. Autorizado 90 para Aracaju, via Golf 677, saída Conde, primeira curva esquerda, 20, decima 8, controle 5503, transponde por chamé 6224. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Salvador, boa noite, gol 1-7-2-3, final da 1-0 contra a embaixada e travado. Gol 1-7-2-3, avistado, cheque embaixado e travado, 1-0 grau 0-6. Autorizado o pouso, 30 baixado travado, Gono 723. Chama R6224, coordenando com a equipe de solo e chama pronto para o táxi. Para o táxi, R6224. Gol 723 no solo 28, Lívia direita e táxi Alfa, Juliette, chame antes da Juliette para a posição 04 do parte 1. Lívia direita, Alfa Juliette, chamando para Juliette, posição 04, gol 723. Solo Salvador, chame 63, meu, no 6259 da ponte, 10, pushback, pronto. Oceaner 6259, portão 07, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama o ponto do táxi. Autoridade de morar, táxi. 10, 13, nível de transição 0, 50, temperatura 28 graus, procedimento ILS, X-ray, para pista 10, pista em uso 10, rádio farol Salvador inoperante, controle Salvador 120, decimal 80, torre operando na frequência 118, decimal 95, solo e tráfego 121, decimal 10, atenção, taxiway Alpha, interditada, entre taxiway Juliet e taxiway India, aeronaves com... Recebeu informação Bravo. Salvador International Airport, information Bravo 0100, wind 130 degrees, 07 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1013, transition level 050, temperature 28 degrees, ILS X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon. É 224. Isso é alfa para o ponto de espera, 6224. Alfa da MS no 723 da Gol. Gol no 098, mantém a posição. 723, confirmando, mantém a posição. Mantém a posição, Gol no 723. É 6259, já terminou o push? Já terminou. Aeroporto Internacional de Salvador. 1723. Estou sem visão aqui do tráfego da Oceanair. Tem condições de ingressar para o 04? Positivo, o tráfego está lá embaixo. E o ingresso? São 04, gol no 723. Utilizado ingresso, posição 04, gol no 723. 6224, ponto, pronto, ponto, espera. Oceanair 6224, autorizado a decolar, 120 graus, 079. Decola 6224. Passagem Boeing 737 da Gol em sentido contrário, após livre táxi até o ponto de espera da pista 10, Oceanair 6259. Minha 224, decola os 35, chama o controle em 1920, decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite, feliz Páscoa, 224. Obrigado, senhores também. 2, eu tinha linha 259, ponto espera 90, pronto. O Chanel 6259, autorizado decolar 130 graus 079. Decola o 6259. Solo, Salvador, boa noite. Eu vou 1134. Informações de trava, autorização, Marcelo. Salvador, boa noite, gol 1134, informação vai à autorização, Marcelo. Gol 1134, autorizado para Maceió, conforme rota do plano, nível de voo 350. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95. 34, autorizado Marcelo, nível 350, decola da direita, esquerda, Pucca, Caju, 1208, controle 1895, a torre de gol, 1-1-3-4. Protejamento correto, chama o tanto para acionar. Nós chamamos, qual é o meu transponder, por gentileza? 5-5-1-1. 5-5-1-1, obrigado. Chanel 6259, decolou os 38, chame o controle em 120.8. 208, Chanel 59, boa noite, um espaço. Obrigado. Tomador é o voo 9221. Voo 9221, Torre Salvador. É, chama o solo para 4 ou pode ser com o senhor? Pode ser comigo, pronto. Pronto. Autorizado para Montevidéu, conforme rota do plano, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da Euleda após Bidev. Controle 120.8, transponder 5510. O voo 9221 autorizado conforme o nível 360, decola da 10 com curva direita, da Euleda Bidev. É, 120.8 ao controle, 5510 transponder, o voo 9221. Protejamento correto, chame pronto para acionamento. Chamará. 8, Salvador, gol 934, Poxa, estacionamento no 05. Coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi, gol 134. Coordenação operador de chama táxi, gol 134. Chegou o 934, 134 a bordo, nossa autonomia de 2h32, ok, Salvador. Já de táxi até o ponto de espera da pista no zero. Táxi até o ponto de espera no zero, gol 1934. Aqui 221, a posição é 11, push back e estacionamento. Em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Gol 9221. Chamada para o táxi, gol 9221. Ponto 090, ou 1-1-2-3-4. Gol 1-1-3-4. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 1-1-3-4. Marcador, baixo, travado. Gol no 098, autorizado pouso, 10 grau, 0 menos. É, autorizado pouso, 10 pro gol 098. Senhores passageiros da casa aqui em Salvador. Salvador, gol no 868, final do X-Ray, passamos 5. Gol no 868, cheque trem, aguarda autorização de pouso. Trem, que tem baixado o check-out, aguardando autorização 868. No solo 56, livre pista via Eco, Alfa, Juliette, posição 03 do Pationa. Eco, Alfa, Juliette, posição 3, ligado. No 098. Autorizado pouso, 120 graus, 079. Pouso autorizado, gol 868. Autorização de táxi. Gol 9221, confirme para a Torre Salvador. O Gol 922 é uma autorização de táxi. Não entendi, o senhor está no ponto de espera da pista 110. Negativo, 9221, acabou de acessar o pushback, está solicitando o táxi. O táxi, Gol 9221. 9221. Gol no 134, autorizado a linha em manter? É, linha mantém, 0, Gol 1134. Gol 9221, livre táxi, ponto de espera, pista 10, via Índia e Alfa, contornando o pátio 1 na esquerda. Gente, via Índia e Alfa, Gol 9221. Gol 0098, mantém a posição, entre a taxa Juliette, dê passagem ao Boeing 737 da companhia. Paciente, o 0098. Gol no 868, no solo ao 59, libere a direita, mantém a posição, essa da taxa Juliette. Liberando a direita, mantém a da Juliette, no 868. Gol no 134, pista livre, autorizado a decolar, 130 graus, 089. Livre, decolagem da pista 10, gol no 134. Alterna Córdoba com 140. Salva da boa noite, 3600. Gol 9221, no ciente. TAM 3600, cheque do trem, continua a aproximação. 3600. O 9228, na escuta do 098. 00, chame o controle em 120, decimal 8. 08, obrigado, gol 9134. TAM 3600, autorizado pouso no 30 graus, 089, cheque baixado e travado. Baixado, travado, livre pouso no 90, TAM 3600. O 9228 na escuta do 098? 098. Calma, gol, destino de vocês, hein? Respectivamente. Posição 03 por 1098, obrigado. Posição 01 para 1868. Na vista Airbus 320 da TAN, na curta final. Irmão. Após o pouso do Airbus 320, autorizado a linha em manter. Sente, após o pouso, a linha em manter, após. Gol 9221. após Alfa Juliette, posição 1-3 do Parque 1. Gol 9221, autorizado decolar, 130 graus, 08 nós. 9221, livre decolagem. Gol 9221, decola 05, chame o controle em 120 decimal 8. 308, gol 9221. Boa noite, tá bom. Boa noite. Salvador. Boa noite, Oxiné. 6212, PNS. Oxiné 6212, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 140 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso na 10, baixado travado, 6212. Zulu 2, Sol Zulu 4, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 5. Direita, Alfa Juliette, portão 05, 6202, obrigado, bom trabalho, bom dia.